ser para vencer. Amigos temos que ser para poder viver. Amigos temos que ser para acreditar. Amigos temos que ser para poder mudar. Mudar, mudar de vida, mudar a situação. Mudar a mente, mudar o coração. Nada se compara ao valor de uma amizade. Nada se compara ao valor de uma amizade. Aprendi que a vida é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Não se julga um livro pela capa. Aprendi que a vida é o melhor livro do mundo. O melhor livro do mundo. Não se julga um livro pela capa. Aprendi que a vida é o melhor livro do mundo. O livro mais fascinante da humanidade, que encanta pela sua complexidade. Não podem tentar desmentir sua exatidão, nada vai tirar sua autenticidade, não. Toda escritura é divinamente inspirada, é por isso que ela é chamada de sagrada. Deus existe, isso é um fato. Fique esperto, não dê ouvidos a boatos. Aprendi que a vida é o melhor livro do mundo. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo.